05 nós. Índia Paparosca, livre pouso pistão no 7, vento no 70 graus, 062 é nós, ajuste 1019. Autorizado conquista, nível 200, saída Arra Borra, após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5540, coteja. Autorizado a nível 200 para história de conquista, decola perfil da Arbor, após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, transponder 5440, 352, 19. Protejamento correto, para pushback sumamento. É para para o táxi está 3217, alterna Guarulhos, 3 horas interna autonomia, PLB 130. Gente, chama 30 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no noite, decimal 6, bom voo. Gente, Índia Alfa, no ponto de espera, chama a Torre, está 217, obrigado. 019, ligo para 2000, está livre de S-Web. Trek, táxi pela pista, reporta livrando. Reduza para 2309. Gonos, controle, boa tarde, Gonos 077, decolou na sua escuta, solicita para o 120 para dar uma formação aqui. Gonos 077, contato na garra decolagem, subiu uma tela 360 após 2000, direto Leda. É, após desvio direto aqui, senhor, desculpa. Após desvio direto posição Leda, Lima Eco Delta Alpha. Positivo, após então desvio Leda, 077. Tarde, azul 9144, autorizado Recife, nível 370, via Priwisk 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5555, coteja. Protejamento correto, chama para pushback sumamento. Salvador, 5219 para push acionamento, pátio 3. Autorizado, chama para o táxi. Vai dar o táxi, 5219. Serra Golf, desça para 2000 pés, livre LS, 1019 no altímetro, informe estabilizado no localizador da novela. Travado. Reportarei. Zona 399, livre decolagem no zero, vento 180 graus, 07 mais. Chame Recife agora, as frequências 1288, alterna 1260. 288-260, abraço, bom final de semana. Comente. 3190, reduza para 2109. 2110, 3190. Prossiga. Charlie Alfa Tango, prossiga em condições visuais de 500 pés, altímetro em Salvador 1009, direto para Paripe, após ingresso no Interlagos. Charlie Alfa Tango. Vento 180 graus 079. Tive pouso 1906720. 399 decolado aos 57, controlando o D08. D08. Nine out of the ground, request keep on heading for 5 more miles to avoid clowns on my right. Go 1399, read the contact on the bund, on the boundary, climb maintain level 360. Report, resume navigation, heading, clear the position. Roger, I call you and resume my navigation, go 1399. Zero, desça para 3 mil pés, o time tem Salvador 1019. Três mil pés com 19, 3190. Agora sim, copiado. Então que tem intenção de regressar para Salvador pelo litoral, então. Então informe no través do farol da Barra, ingressando no litoral sul de Salvador, a 500 pés no máximo. O altímetro em Salvador, 1009. Lima Papaquilo, reduza para 210 nós. Papaquilo? Aquilo, para prosseguir a descida. Atingir, mantém o 050 e reduz agora para 210 nós para a sequência. 210 aquilo. 090, pode descer sem restrições em TAP ou com que em TAP? Sem restrições em TAP. Descendo para 3 mil pés. Se possível, então, por gentileza, incremente e mantenha a velocidade até o Índia Serra. Vamos tentar o Índia Serra, o Mike Serra. Vou ter só para o externo, ser visual, conseguir para descer. Ciente, será feito juntamente com a torre esse serviço. Mike Serra, vou aguardar de transferência para a torre de controle. Então, 3190, reduza para 1709. Vai seguir tráfego 1 Cirrus, Serra Romeu 22. Aproximando-se da final de 10 milhas. Quando era ponte control, go 1399, back on track. Roger. 1077, confere. Chame Recife no 251, ou altera 3325. Obrigado, meu patrão. Segue o trip via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1, noite de meia, bom voo. Vira trip Índia Alfa no ponto de espera 118,5, na 3,2, obrigado. Fly head in leader position, Lima Echo Delta Alfa. Roger, head in leader, from now on, we'll go 1399. confirmo, 190. Aguarde transferência para tu. Desça para 2000 pés. Mais Serra Golf. Escuta. Estabilizado. Fui, aliás, ela está travada. Complete a aproximação e mantenha a velocidade até Simbra e chame a torre 1-862. Mantendo a velocidade, vai chamar a torre 18-BH. Retângulo do Lu, identificação, autorizada a chegada à mão, informe para descida. Tava de alto estilo, senhor, Tango Lu. Desça para o 080, Juliette Tango Zulu. 080, não tem nada a mão, Tango Lu. Petróleo Lima, Papaquilo para prosseguir na descida. Desça até 3000 pés, Lima, Papaquilo, ajustado no 09 e reduza para 1709. 3000 autorizado no 09, reduzindo a 1709 mais de 2. Vamos esperar. Controle Salvador, 3217. 3217, contato radar decolagem, Tuba mantém o nível de voo 360. Após 2000 pés, direto para o letrão. Confirma, senhor. Papai 360, após 2000, beleza. 3217. Porta na final da 17. Tanto gol. Dan 3560, a minha indicação deu se mantém o 050, está autorizado chegada a Mari. 050, autorizado chegada a Mari, Dan 3560. Charlie Alfa Tango, prossiga em condições visuais. Litoral Sul de Salvador, informe através do Parque do Iguaçu. Faça por gentileza uma verificação no equipamento transponder. Não recebo ainda nenhuma resposta. Serra Golf. Ciente. Autorizado base, reporte na final da 17, Mike Serra Golf. Nove, autorizado a linhar e decolar pistão 0. Vento 180 graus 01, meia dúzia mais. Localizador, 3190. 3190, complete a aproximação e chame torre Salvador em 1-1862. Lima Papaquilo. Livre LS, isso para 2000 pés, informe estabilizado no localizador. Livre LS, reportará estabilizado Lima Papaquilo. Como é que será, Golf? Gostoso. Dois, dois, três, um no... Ali mantém tempo no zero. Preparando para decolagem imediata assim que autorizado. Livre pouso no 7, o vento 1970 graus 07 nós, Mike Serra Golf. 1399, chame Recife 251, alterna 3325. 351-3325? Afirmo. Tá 3190 na escuta da torre? Na escuta, passando o time, baixado e travado. Continue a aproximação, informa um ATR que vai iniciar a decolagem agora da cabeceira 17. Primeira aeronave iniciando pouso na pista 17. Correção, uma aeronave alinhada na 10 e uma aeronave pousando na 17. Não interfere com a sua aproximação. Porta visual com campo, vento 1970 graus 07 nós. Já está visual, tá 3190. Seguinte. Cinco, 40 milhas serão reautorizadas em seguida, direto no Lula. Angolão. Bom, 755, prossiga. Autorizado com Confins, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge, decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5534, coteja. ...5219, contato radar estabelecido, cruzando 2710. Suba ao 200, perfil Arbor. Para o 200, perfil Arbor, trip 5219. Decolado 07, controle 1208. 1208, 2231. Nossa, instalador, passaria 2231. Passaria 2231, contato radar de decolagem, submantém o 200, saída Momo, cumprindo o perfil. Cumprindo o perfil da Momo, vamos subindo para 200, passeio 2231. Ali, Alfa Tango. A escuta, senhor. Sua posição. Agora só passando o partido do campo. Está visual com o campo? Sim. Para ingresso no circuito, chame a torre Salvador, a frequência 118, meia dúzia. 1686, graças, bom trabalho. Torre de Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Charlie Alfatango. Charlie Alfatango, continue na proa do farol de Itapuã. Reporte na vertical do farol de Itapuã e aguarde instruções. Chamarei na vertical de Itapuã, tranquilo? 2190, solo 08, livre à direita, o livre a solo 1219. 1925, mantenha ponto esperado no zero. 1925, mantenha ponto esperado no zero. Torre, o Papa Tango Lima, Papa Aquilo. 2019. 3000 pés no 019, da 3160. O 160 graus 079. Mas tem. Achei que o teto, o Max, o Lima Papaquilo. Vai prosseguir para 197 da presente, se possível. Ciente, então, cancelado aos 09. Curva à esquerda, base pela direita, reporta girando base na 17, o Lima Papaquilo. Itapuã, o Charlie Alfatango. Charlie Alfatango, mantém a vertical do farol de Itapuã. Tem aeronave para pouso na 17. Positivo, tem condição de direto fácil. Sim, a gente aguarde então no sob o farol de Itapuã. A aeronave encontra-se a 4 milhas da cabeceira 10. Positivo, senhor. Uno 925, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 160 graus 07 mais. Fatão, que tem condições de prosseguir direto para o pátio 5 sem interferir com a final da 35 e da 10? O pátio é o da massa, senhor. Então vai manter a posição, vai manter a posição, Thiago Fatão. Positivo. 0-2. Boa tarde, a significação. Você se mantém ao 060, chegada a mais. 060 na mais. Pouso pistão no 7, um Charlie 550. Positivo, senhor. Vai ficar atento aqui, ainda não visual, mas vai ficar atento. Gente, evite o eixo da pista no 725, ok? Positivo, pode deixar. Uno 925, decolador 12, controle 1208. 208, boa noite. Irmã Papaquilo, seu Solos 12, confirmando pátio que se destina. Autorizado direito até o hangar da Baeté, acesso na frequência livre, Lima Papaquilo. Autorizado já pro táxi. Contato, rádio na decolagem, tudo e mantém o nível de voo 360. Saída Arbor. Na Arbor, 360, gol 1925. Positivo? Positivo. Stand-by no transponder. 25 decolado 12, controle 1208. Tango autorizado base, final da 17. O vento no 60 graus, 04 nós. Tango. Pouso pistão 7, Charlie Alfa Golf. Charlie Alfa Tango. Vento no 60 graus, 04 nós. Tango. Tango Zulu, qual a velocidade? Gol no menos 2, velocidade. 290, 02. Reduz agora para 239. Reduz para 230 para o seu patrão. Entendeu? Reduz. 2309, essa mensagem não deu para compreender. Afirmo, redução para 239. 230, 02. Juliette Tango Zulu. Tem condições de manter esta velocidade ou uma velocidade superior até Simbra ou até interceptar o localizador? Não copiei. Então mantenha por gentileza, desça para 13 mil pés ou altimetra em Salvador 1019. Está livre da restrição então. Táxi, um voo 755 com 105 a bordo, 2 horas e 58, alternando Campinas. Confirmando o seu B? 105. Sai o táxi, sai através do 06, o voo no 755, aguardando para prosseguir o número 2, após o azul. Táxi até através do 06, o voo no 755. Salvador está 3560, estabilizado em Electric Range. 3560, continue a aproximação, reporta no externo embaixo travado. Informativo, já está estabilizado, baixado de travado, tá? 3560. Sai então via Índia e Alfa até o ponto 0, 1 a 0. Via Alfa, ponto 0, 1 a 0, 0. Tango Zulu livre e LS, desça para 2003. Informe estabilizado no localizador da 10. Ok, vamos tomar estabilizado aqui o sentido ajuste. 1019. 2231, voe direto Barreiras. Autorizado Barreiras 2231. Escuta molhada, por favor. Pista molhada e sem rajada. Ok, obrigado. Mike Echo Delta, condições visuais. O altímetro em Salvador 1019, direto Itapuã, informe através do Parque Pituaçu. Giro curto, rotado, pode correr. Gauss 022 to Lisboa, wait for copy. Pelo pai. Tipo 5415, número 2 para copiar, aguarde. Tente Guardião 01, em condições visuais, efetuando a travessia da Bahia de Todos os Santos, em forma através de fora da barra. Mantenha 500 pés, o altímetro em Salvador no 019. Confirmando sua matrícula, seria Papa Romeo Delta, Papa Mike. Confirmando, é o Papa Romeo Delta Papa Mike, o seu Guardião 01. Gente. Meio no 2, reduza para 1709, desça até 3000 pés. Voltímetro em Salvador, 1009. Convém 19, desce 3000, reduza para 1709, com o número 2. 5219, chame o centro Recife, as frequências 1288, alterna 1260. Agora com Recife 128.8, 126.0, 356, 19, ou correção, 15219, até o retorno. Uno 925 cruzou 170. Chame Recife, as frequências 1288, alterna 260. 228925, Bora. Airport Gal 022 right to copy. Clear Lisboa, Evo 370 via Upper Zulu 10. After that, as your flight plan route. Your departure will be from runway 10 after departure. Left turn on Puka departure and depart transition. Salvador departure control frequency 120.8. It's call code 5571. Read back. With the left turn, Puka departure, depart transition. Frequency 120.8, walk 5571. Feedback call, call me when ready to stop and push on gate 11. We'll call you when ready and for your information you'll need to start the relation gap together. Roger. 3P5415.